Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 32. Irmãos, nós estamos vivendo dias bem difíceis pelos quais nós estamos passando e temos sentido assim Deus nos protegendo, nos abençoando e nos concedendo a graça de estarmos passando por esse tempo também com alegria, sentindo a proteção do Senhor em nossas vidas. O Salmo de número 32 é um Salmo de Davi, quando ele diz assim, Salmo de número 32. Sei que os irmãos ficaram bastante tempo em pé, se acharem por bem, em reverência à palavra, convido a ficar assim mais uma vez em pé. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedeceriam. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Amém. Pai, é tempo de buscar ao Senhor em pranto, em arrependimento, confessando os nossos pecados. E aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, glorificando o Teu nome, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que perdoa todo e qualquer pecado. E é por isso, ó Deus, que nós, com o coração aliviado por saber que o Senhor é um Deus de misericórdia, nos prostramos diante do Senhor, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, ó Deus, dos nossos governantes que precisam buscar o Senhor cada vez mais e mais e dar-lhe sabedoria para dirigir esse país, mas dar sabedoria a cada um de nós, como sacerdote do lar, que possamos assim administrar e orientar a nossa família, para que todos aqueles que o Senhor tem colocado sob a nossa direção possam andar na Tua presença. Pai, por isso pedimos, dê-nos sabedoria, dê-nos direção. É o que nós oramos, agradecido, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é tempo de buscar o Senhor em arrependimento. É tempo de chegar à presença do Senhor e derramar diante do Senhor, confessando os seus pecados, né? Tempo de buscar o Senhor. O salmo que nós acabamos de ler é um salmo que Davi foi confrontado pelo pecado que ele havia cometido. Ele, como rei, como chefe da nação, ele deveria dar uma direção para o povo, ele deveria ser um exemplo, mas nós somos falhos. Nós, como seres humanos, somos falhos. E quem é que nunca pecou? Quando estavam para levar aquela mulher adúltera diante de Jesus e querendo pegar Jesus ali numa esparrela, falaram com o Senhor. Essa mulher foi pega em adultério. Como diz a lei, ela deve ser apedrejada. O que que tu diz, Senhor? Jesus ouviu, esperou e eles novamente perguntaram, e ali querendo ouvir uma resposta de Jesus então diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo um a um, porque todos tinham seus pecados. Assim também nós hoje, cada um de nós temos um pecado. Quem é que nunca pecou? Quem é que nesta terra, enquanto aqui estiver, não vai pecar? Nós pecamos até por não fazermos a vontade de Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quantas vezes nós sabemos fazer o bem e não fazemos? Eu estava vindo lá de casa para cá, e com essa pandemia, com esse medo que nós estamos tendo, né? Porque nós não sabemos aonde está esse vírus. Nós não sabemos se quem está vindo ao nosso encontro, se ele está afetado. Nós mesmo não sabemos se estamos ou não afetados. E se aonde estivermos indo, estamos levando ou não esse vírus. Com isto, o que, que nós percebemos? Estamos vendo pessoas que já vivem na rua, passando por mais dificuldades. Porque quem está indo, aonde eles estão tendo o alimento? Antes tinha um bar aqui, tinha um bar ali, chegava aqui numa casa, todos atendiam e davam alguma coisa para ele. Agora não, todo mundo com medo. Afasta-te de mim. Afasta-te de mim. E aí eu vi um casal sentado assim, passei, olhei, também não fiz nada por ele. Nada fiz. Eu estava vindo para cá, mas aquilo ficou na minha mente, no meu coração. O que, que eu poderia ter feito? O que, que nós podemos fazer? Eu sei que às vezes é difícil nós fazermos para todos, mas para algumas pessoas nós podemos fazer. Aliás, a igreja até tem feito, nós temos feito. Mês passado nós compramos algumas cestas, distribuímos, conseguimos algumas cestas da Visão Mundial, ajudamos, né? Cadastramos aí 3 famílias e levamos cesta para essas famílias. Enfim, aonde você vê, você pode ajudar. É lógico, eu não vejo a necessidade de todo mundo, mas alguma eu posso ver. Alguma o irmão pode ver. Alguma o irmão pode fazer. Para ajudar alguém, nós podemos fazer. Nós podemos e devemos fazer. E nós estamos vendo essa luta aí. Essa disputa entre o presidente, entre os governadores, entre o prefeito, e cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa, e nós ficamos aí perdidos. Mas não vamos olhar por eles, nós devemos orar por eles. Não vamos ficar jogando pedra neles, mas vamos estar orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, toque na vida deles, e que eles possam ter sabedoria para poder agir de uma maneira tal que possa abençoar todos nós brasileiros. É esta que deve ser a nossa oração. É esta que deve ser a nossa atitude. Mas vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós. Davi estava numa boa, achava que estava tranquilo. O pecado que ele havia feito, ele trabalhou muito bem, de maneira tal que, para ele, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele ocultou o seu pecado. Mas Deus, que é um Deus que conhecia, que conhecia o coração de Davi e conhece o coração de cada um de nós. E o Senhor Deus, ele não se deixa escarnecer. E nós não conseguimos ocultar o pecado de Deus. Podemos ocultar de todas as pessoas. Pecados que eu cometi na minha infância. Pecados que eu cometi na minha adolescência, na juventude, até mesmo agora, depois de adulto, posso esconder de todo mundo. Ter escondido de meus pais, ter escondido de pessoas amigas minhas, familiares meus, posso estar escondendo dos irmãos, mas de Deus eu não consigo esconder. Porque a palavra de Deus diz que todo pecado há de ser revelado. Então eu preciso de ter temor de Deus. Porque Deus, ele se faz presente em todos os lugares. E nós até cantamos hoje. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Então eu estou consciente de que a presença de Deus está aqui. Mas eu tenho de ter a consciência de que Deus também está na minha casa, no meu trabalho, no meu agir, no meu ir e vir. Então todo pecado eu devo confessar ao Senhor. E aí nós precisamos de sentir que Deus quer ouvir a nossa confissão. Será que vai ser preciso de nós esperarmos, Deus levantar um profeta para chegar diante de nós e falar do pecado que nós cometemos? Foi o que aconteceu com Davi. Ele escondeu e ele estava numa boa, ia na igreja, está ali louvando a Deus e tudo, mas não confesso. Não confesso. É bem verdade que eu não preciso de ficar confessando meus pecados ao homem. Eu tenho que confessar os meus pecados a Deus. Eu tenho que me derramar diante de Deus, na presença do Senhor. É a Ele que eu tenho que confessar meu pecado. Ora, e a partir do momento que eu confessar meu pecado a Deus, e sentindo que Deus me perdoou, amém. Não preciso mais de ficar ouvindo as acusações do maligno, me condenando, porque pecado confessado é pecado apagado. Deus já esqueceu daquele pecado. Eu posso até não esquecer, porque a minha mente não é como a mente de Deus. A minha mente, ela registra aí, está ali, é registrado. É como algum sinal que temos de algum machucado, de algo que aconteceu no passado. E toda vez que nós olhamos aquela cicatriz, nós lembramos. E pecado, às vezes, está lá na nossa alma, mas está marcado na nossa mente. Nós não vemos, mas nós percebemos, e a acusação vem. Mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que diz a palavra. Então não vamos deixar que o maligno fique nos acusando. Por isso devemos aprender a confessar os nossos pecados. Não façamos como Davi. Davi ali estava numa boa, achando que ele estava tranquilo. Aí o profeta Natã foi até ele, está lá registrado no livro de Samuel, e lá Natã chega e diz, contando uma história para ele, Davi, eu quero te contar uma história, uma historiazinha. Olha, tinha um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas, e ele recebeu um amigo, e ele queria dar um banquete para aquele amigo, mas ele olhou entre as ovelhas dele e achou que aquelas ovelhas não estavam boas. E ele lembrou do seu vizinho, que tinha uma ovelha muito mimosa, bonita, toda bem alimentada. E ele, mas era só aquela ovelha que ele tinha. E aquele homem tratava aquela ovelha com muito carinho. Aquele homem amava aquela ovelha, era a companhia dele, só tinha ela. Mas ele falou, é essa dali que é a melhor, é esta que este meu amigo merece, porque ele merece o melhor. E matou aquela ovelha, pegou aquela ovelha e matou aquela ovelha. Por mais que o seu vizinho dissesse, não, eu só tenho esta, mas é esta que eu quero. Muitas das vezes nós, no dia a dia, nós ficamos acuados com alguma situação, como essa situação que nós estamos vivendo agora. Cada um diz uma coisa. Não tem que andar com máscara. Não, pode andar sem máscara. A máscara só em lugares recinto fechado. Então vamos colocar recinto fechado. Não, esse vírus vai ter que contagiar todo mundo. Todo mundo tem que pegar. Quem tiver bem imunizado, quem tiver com a saúde boa, não vai ter problema. E é tantas coisas que nós ouvimos que nós não sabemos em acreditar, em quem acreditar. Achamos que um está nos prendendo demais. E outro diz que nós temos que sair para trabalhar. Se o cara quer trabalhar, então deixa ele trabalhar. Mas não pode. O outro diz, não pode. Enfim, nós ficamos aí acuados, sem saber em quem acreditar. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos. Não quero dar ouvido aos homens. Eu tenho que dar ouvido a Deus. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas necessidades e Deus sabe o que nós podemos e devemos fazer. E aí, então, não vou ficar consultando o homem, eu vou consultar a Deus. Amém? Eu vou consultar a Deus. Aí, Natan pergunta a Davi: o que este homem merece, Davi? Davi, irado, por saber que aquele homem tinha muitos, e foi pegar a única daquela pessoa, merece a morte. E nós assim falamos com os nossos governantes: esses camaradas merecem a morte. Estou morrendo porque fiquei desempregado, estou morrendo porque eu não tenho alimento na minha casa, estou morrendo porque meu filho me impede para me dar a ele um presente, eu não tenho dinheiro para comprar um presente, não estou tendo dinheiro para pagar a luz, como é que eu vou pagar, dar um presente para meu filho? E nós falamos: o governante merece a morte. Nós agimos da maneira como Davi agiu. E agora Natan disse para Davi: Davi, este homem é você. Você tinha tudo, você tinha muitas mulheres, mas olha, Urias só tinha aquela, era ela que ele amava, mas você matou Urias, você primeiro, você prostituiu com ela, adulterou, ela ficou grávida e você quis esconder o seu pecado, você planejou, trouxe ele da guerra para casa, mas ele diz: como eu posso entrar na minha casa? Como eu posso me deleitar com a minha esposa, sendo que a arca do Senhor está em guerra? Está no campo? Eu não farei isto. Olha a consciência deste homem. Irmãos, essa consciência nós precisamos de ter, e eu creio que nós, como servo de Deus, precisamos ter essa consciência deste homem. Deus está presente, Deus está aqui, e eu não posso negligenciar, eu não posso cruzar os braços, eu tenho que ir à luta. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Nós não podemos ficar encurralados, temos que sair. Você que é saudável, você que tem uma boa saúde, vá à luta. É lógico que se você tem dinheiro para ficar à toa em casa, é uma beleza, o dinheiro todo mês cai na tua conta, beleza. Mas se você não tem, você tem que sair. Mas Davi, ele reconhece agora que ele tentou esconder de todo mundo, mas não conseguiu esconder de Deus. E Davi agora escreve este belíssimo salmo aqui, que diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não esconde o seu pecado, que não esconde as suas transgressões, não esconde as suas iniquidades. São os nossos pecados, as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Então feliz é aquele que chega diante do Senhor, se derrama diante do Senhor e fala os seus pecados, confessa a Deus. Que a palavra de Deus diz que Deus escuta. E ele conhece o coração do homem, da pessoa que ora com sinceridade. E ele perdoa. O texto diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano. Feliz é aquela pessoa que sabe que pode confiar neste Deus maravilhoso, neste Deus que não é um Deus carrasco, mas é um Deus justo, é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, que perdoa todos os nossos pecados. Devemos buscar o perdão de Deus. Se for necessário do pecado que nós cometemos, se for necessário nós buscarmos o perdão do nosso semelhante, assim devemos proceder também. Feliz é aquele que busca o perdão. Feliz é aquele que também abre o coração para perdoar. Eu sei que às vezes é muito difícil nós perdoarmos, porque o nosso coração é enganoso. Nós às vezes falamos: nós amamos. Nós às vezes falamos: eu perdoo. Mas às vezes lá no fundo nós não perdoamos. Como é difícil, irmão, às vezes nós perdoarmos. Eu tenho ouvido pessoas falarem: não, eu perdoo com facilidade. Eu, Até digo que eu também perdoo, mas eu digo para os irmãos, para mim perdoar é muito difícil. É muito difícil. Porque meu coração é duro. Meu coração é vingativo. E eu preciso de me derramar diante do Senhor e pedir a Ele, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso de clamar ao Senhor, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo abrir o meu coração para o irmão e perdoar o irmão. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Porque Deus, quando Ele desce e me ajuda, aí torna-se fácil. Aí eu abro o coração. Aí eu perdoo. Porque o perdão, quando vem de Deus, irmãos, Ele perdoa mesmo. E assim dá graça para nós perdoarmos mesmo. Perdoarmos com seriedade. Porque Deus que está agindo em nós, Ele está agindo através de nós. E quando Ele age em nós, e quando Ele age através de nós, quando o Espírito Santo de Deus age em nós, aleluias, aí nós ficamos limpos, lavados, nós ficamos tranquilos, nós ficamos em paz. E nós podemos dizer ao irmão, fique em paz, porque de fato eu te perdoei. Aí agora eu não preciso ficar distante mais do irmão, não. Eu posso abraçar o irmão, eu posso chorar com o irmão, eu posso sentar à mesa com o irmão, eu posso comer junto ali à mesa com o irmão, porque agora a nossa comunhão voltou, porque Deus me concedeu a graça de eu abrir o meu coração e perdoar o irmão. Amém? Assim, meus irmãos, eu sei que muitas vezes para nós confessarmos o pecado é muito difícil, porque existe uma coisa em nós, nós temos vergonha. Ah, e agora, o que as pessoas vão falar? E agora, o que as pessoas vão falar? E se eu confesso e todo mundo fica sabendo, a tristeza vai envolver todo mundo, e todo mundo vai ficar falando de mim? Não, é melhor eu ficar calado. É melhor eu ficar quieto, é melhor eu ficar quieto no meu canto. Mas, meus irmãos, para nós conseguirmos a bênção do perdão, eu preciso de reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado, reconhecer a grandeza de Deus e chegar à presença do Senhor, confessando assim todo o meu pecado. Falando com Deus, conseguindo do Senhor a graça. Confessei-te o meu pecado. Foi o que o salmista diz. Confessei-te, Senhor. Eu não escondi. Eu falei, eu abri o meu coração. E assim, quando eu busco do Senhor, Deus abençoa e Deus dá graça de eu ficar liberto. Lá em Isaías capítulo 6, nós vamos ver Isaías. Ele estava lá no templo, olha que coisa mais linda, ele ali estava louvando ao Senhor, e de repente os anjos chegaram, que visão maravilhosa, os anjos voando, glorificando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, e ele ficou todo feliz, mas ao mesmo tempo ele ficou com temor, ele ficou, ai de mim, ai de mim, eu estou na presença de Deus, Deus Santo, eu sou pecador, eu estou cheio de pecado, eu vou morrer, eu vou perecer, mas Deus, com seu grande amor, com a sua graça, com as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, a cada dia, foi lá no altar, pegou a brasa e tocou os lábios de Isaías, e ele agora, e agora ele pôde ouvir do Senhor, os teus lábios foram purificados, o teu coração lavado, você transformado, e ele diz, oh, aleluias, glória a Deus, irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós nos quebrantamos da presença de Deus, Deus faz o que fez com Isaías naquele dia, a graça de Deus vem sobre nós, e nós ficamos aliviados, nós podemos levantar e sair com a cabeça erguida, porque não há mais condenação, porque o Senhor já nos perdoou, amém? Glória a Deus. Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Temos que confiar somente em Deus. Temos que confiar somente no Senhor, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso que nos abençoa. Volto a ler os versículos 10 e 11 do Salmo 32, que diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assiste. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos vós todos, que sois retos de coração. Amém? Irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado, nós podemos alegrar e podemos cantar ao Senhor, porque Ele perdoou todo o nosso pecado, perdoou tudo aquilo que estava nos impedindo de chegar à Sua presença. Então, hoje é tempo de derramar diante do Senhor. Nós temos que orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, orar por estes que foram eleitos e estão aí na governança do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa cidade. Ainda que sejam ímpios, ainda que não temam ao Senhor, mas a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor leva para onde quiser. E é por isso que nós temos que orar por eles, pedir ao Senhor pela sua misericórdia, para que nos abençoe nesse tempo difícil pelo qual estamos passando. As pessoas já não estão aguentando mais ficar em casa. Muitos têm saído para o trabalho, mesmo não podendo por causa da autoridade, mas estão abrindo as portas porque eles estão passando fome. Eu recebi uma cartinha da prefeitura esta semana. Olha só, por um lápis eu deixei de pagar o IPTU do mês de abril, lá do apartamento. Aí chegou uma cartinha do prefeito, da prefeitura, dizendo o seguinte: nós estamos passando por uma pandemia muito grande, está faltando verba nos cofres da prefeitura, então você deixou de pagar, pague de... Olha, eu nunca tinha recebido uma cartinha da prefeitura desse jeito. Olha que eu já deixei de pagar IPTU anos e anos. Depois eu acertei tudo, graças a Deus. Mas esqueci um mês. Agora, antes de vencer o vencimento do dia 15 de para pagar o IPTU, que eu pago mensalmente, de maio, ele chegou falando: tem misericórdia, paga, porque está faltando dinheiro nos cofres da prefeitura. Olha, mas por que ele deixa fechado todo mundo? Ele depende do dinheiro daqueles que são trabalhadores. Inversão de valores. Recebi uma charge lá falando: solta os bandidos, solta os presos e prende aqueles que pagam o imposto. Olha só, irmãos, vivemos dias difíceis, por isso temos que buscar ao Senhor, derramar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, nós temos que pregar e nós não temos nem saído. Temos até receio de ir na casa da pessoa para orar com a pessoa, com medo de chegar lá e a pessoa nem nos receber. Alguns casos, eu tenho ido em várias casas, e tem casa que a pessoa me recebe na porta e ó, tchau. Receio. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos sentido a presença do Senhor, nos abençoando, nos ajudando e nos dando graça de romper em fé. Então, o que eu tenho de buscar de Deus é que Ele me dê a graça e que perdoe o meu pecado, seja ele qual for, e me revestir com a sua graça, com o seu poder, e que eu possa sair, levantar e sair, e caminhar E olha, irmãos, o apóstolo Paulo disse: morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou para o céu, não tem problema, não. Mas se eu ficar aqui, não tem problema. Eu estou preparado, o apóstolo Paulo disse: eu estou preparado para eu ir para o Senhor. Essa deve ser a nossa posição. Se acontecer de eu ser infectado e morrer, estou com Cristo, vou para o céu. Minha família, meus irmãos, os meus amigos vão até chorar, vão sentir saudades, mas vai passar. Agora, aquele que não tem essa certeza, aí sim, ele tem que ter medo de morrer. Então, se você tem medo, confesse a Deus e fale com o Senhor: Senhor, perdoa meu pecado, porque o que te impede de ir para a presença do Senhor é o pecado. Confesse, fale com Ele. Pronto, acabou. É tempo de buscar ao Senhor, irmãos. É tempo de se derramar na presença do Senhor. E assim Davi, quando ele reconheceu que de Deus ele não havia escondido o seu pecado, ele então se derramou na presença do Senhor. E ele diz no Salmo 51: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, versículo 7 lhe diz: purifica-me e ficarei mais limpo. É hora de derramar diante do Senhor. Você que sabe a sua vida, você que sabe do seu coração, o que nós sabemos é que nós temos um Deus grande, maravilhoso, um Deus que perdoa todo pecado, um Deus que escuta a oração do justo. Então é tempo de nós buscarmos a Deus e clamarmos pela nossa cidade, clamarmos por esse povo que está precisando da graça de Deus, clamar para que a igreja levante e aquilo que a igreja puder fazer, faça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e falar com o Pai. Vamos cantar "Perto Quero Estar" e assim pedir ao Senhor que venha nos abençoar, nos dar graça de nós nos derramarmos na presença do Senhor. Vamos falar com Ele e pedir ao Senhor: olha, nós vamos estar cantando essa canção, e enquanto nós estivermos cantando, você no seu lugar, levante a tua voz e ore. Confesse o teu pecado, fale com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, estou na tua presença, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da nação, tem misericórdia desse povo. Vamos orar, é tempo de nós clamarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nós nos derramarmos na presença de Deus e pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor o quê? As misericórdias do Senhor. Alcança do Senhor o seu perdão, a sua graça. Então é tempo de buscar a Deus. É tempo de derramar na presença do Senhor. Vamos orar. Cantemos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. próprio ser.